suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho do apóstolo João, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não trouxe Bíblia, confesse seu pecado. Ai, ai. Capítulo 3 do Evangelho de João, o verso 31 ao verso 36. Diz assim o texto: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém lhe aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Todos juntos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Senhor, só o Senhor sabe quanto nós dependemos do céu, dependemos do Pai, dependemos do Filho, dependemos do Espírito Santo, dependemos da Tua Palavra e dependemos uns dos outros. Eu te louvo por essa oportunidade. Obrigado pela nova igreja que encontramos aqui, Senhor, com certeza, com um futuro maravilhoso em Cristo Jesus. Amém. Agradeço o convite que me foi feito e a nossa oração é que os irmãos possam realmente continuar nesse projeto de crescimento e tal. Já preguei aqui algumas vezes, quando o templo ainda era menor, tive o privilégio de ver algumas conversões aqui, tá certo? Espero que, se há pastores incrédulos ou presbíteros incrédulos aqui, que haja conversão hoje. Ai, mas, minhas irmãs e meus irmãos, eu queria inicialmente dizer de que nós estamos diante do maior projeto que você poderia imaginar. É o projeto do Reino de Deus. Em 1946, participando de um culto numa casa no interior do Ceará, numa região desértica, pregava um homem que não tinha o primário completo, Juca de Freitas, morando lá em Iguatu, Crato, lá no interior do Ceará. O fato é que ele pregou, fez o apelo, e o meu pai se levanta e respondendo ao apelo. Eu pensava que o meu pai ia embora, aí acompanhei meu pai, e agarrado na mão do meu pai, que ele vai embora, eu sou garoto com 6 anos de idade, diante do púlpito, meu pai disse: não, meu filho, o seu pai não vai embora. O seu pai está assumindo um compromisso com Cristo Jesus hoje, agora. Eu quero dizer a você, minha irmã e meu irmão, de que com 6 anos de idade, Deus me marcou até hoje. E até hoje eu posso sentir esse fogo no meu coração. Eu queria dizer, se nós queremos pensar em evangelização, o primeiro missionário é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, é a família. Meu pai tomou essa decisão e eu me sinto privilegiado e marcado. Eu creio firmemente na predestinação, na eleição. Eu quero dizer a vocês que eu, desde aquele dia, me sinto marcado como propriedade exclusiva de Deus. Esse texto está dizendo o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Veja só o que o texto está dizendo. Quem vem do céu está acima de todos. Testifica do que viu e do que ouviu. Contudo, ninguém lhe aceita o testemunho. Eu quero inicialmente dizer a vocês nesta noite de que o Evangelho, de que o projeto do reino de Deus não é um projeto religioso. A religião é um projeto que nasce na cabeça do ser humano e cria-se alguns fundamentos filosóficos, etc., e a turma pensa que vai subir e querem ir para o céu. Eu quero dizer a você que o Evangelho, a salvação, a evangelização, é um projeto do Pai, é um projeto do Filho e é um projeto do Espírito Santo. É Deus que elege, é Deus que escolhe, é Deus que determina aquele que há de permanecer na sua presença por toda a eternidade. Mas é Jesus Cristo que executa a salvação. E eu creio que, não tenho dúvida disso, há uma sinergia, há uma ação comum e simultânea do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é Jesus Cristo que toma a iniciativa de realizar e de levar até a cruz esse projeto da salvação. E a Bíblia vai dizer que aquele que vem de cima é maior. Jesus Cristo se encarna. Ele se fez homem. Nasceu de Maria, nasceu em Belém, viveu em Nazaré, viveu em Cafarnaum, morreu em Jerusalém, ressuscitou e vai voltar. A igreja proclama, ela crê, de que nós estamos aguardando a segunda volta de Cristo Jesus. Então, veja só, não somente é Deus que elege, não somente é Jesus Cristo que executa a salvação, mas é também o Espírito Santo que aplica a salvação no nosso coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 12, o verso 3. Isso é um texto que me impressiona quando eu leio esse texto. Texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 3. Olha o que é que o texto está dizendo assim. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nós estamos num projeto de evangelização, num projeto de missões, de que é Deus que estabelece o projeto, é Jesus Cristo que executa e, para isso, ele se encarna, ele vem, etc., mas é o Espírito Santo que aplica a salvação no nosso coração. Eu sempre queria entender bem, e o Colégio Apostólico também queria entender isso, que quando Jesus realiza o seu ministério, ele morre, ressuscita, vai para o céu. Todo mundo do colégio apostólico queria saber quem era que ia substituir Jesus. E Jesus está indo para o Calvário, rumo à cruz, ele vai morrer. O colégio apostólico não está acreditando nesse Messias que vai para a cruz, que morre. Há uma crise sem precedente e Jesus Cristo, ela não adianta. Vocês não estão entendendo, mas o Pai mandou e eu vou fazer assim. Eu creio que eu já disse isso nessa igreja, se não disse, eu vou lembrar. Se tiver algum colega meu do seminário, escute bem isso. A crise é tamanha que Pedro nega, que Tomé perde a fé, que Judas se enforca. Se enforcou porque quis, ele já era do mal mesmo. Então, vai para lá, pode se enforcar. Pedro negou, Tomé perdeu a fé, Judas se enforcou. Todos fugiram, Jesus ficou só. E ele disse, eu fico só, mas essa missão vai ser cumprida. Aliás, eu não estou só porque o Pai está comigo. O Pai e o Filho estavam juntos. Minhas irmãs e meus irmãos, eu estou dizendo isso porque acabo de escrever um livrinho, quero publicar. Eu nem vou vender aqui para o meu colega, porque já está dando o privilégio de anunciar o livro aqui e tal, etc., Mas, minhas irmãs, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: a crise apostólica é uma crise sem precedente. Jesus ficou só. E diz a Bíblia que ele ressuscita, fica 40 dias depois da ressurreição para botar o colégio apostólico em ordem. Se Jesus sobe sem esses 40 dias de convivência, de reunião, realinhamento teológico, missionário, etc., nós não tínhamos a igreja apostólica hoje. Mas Jesus Cristo vai atrás de Pedro, ele vai atrás de Tomé, ele vai atrás de cada um deles. A Bíblia está dizendo que esse projeto é do Pai, esse projeto é do Filho, esse projeto é do Espírito Santo. E não há crise, não há temores, não há dúvida, porque esse projeto há de prevalecer. Jesus Cristo restaura Pedro, restaura Tomé. E Tomé ousou numa reunião em que Jesus Cristo aparece, e quando Tomé chega, diz: Jesus Cristo ressuscitou, está entre nós. Ele disse: eu não creio mais. E ele diz: eu só creio se eu colocar o meu dedo no buraco dos cravos, se eu colocar a minha mão no buraco da lança, senão eu não creio mais. Esse menino não era presbiteriano ainda, gente. E o fato é que Jesus aparece. Olha a sensibilidade de Jesus, a doçura de Jesus, a paciência de Jesus. Chega, Tomé, vem cá. Põe o teu dedo aqui. E quando ele viu que era Jesus, aí ele começou a ter um chilique nas pernas. Jesus disse: não, você disse que quer colocar, e você vai colocar esse dedo no cravo, nos cravos. Coloca o dedo. Coloca no colo, você vai colocar. Quando Jesus quer te levar para o reino de Deus, quando ele até quer transformar você numa cidadã, num cidadão do reino de Deus, ele age da maneira mais simples, mais objetiva, para que não haja dúvida. E no final ele diz para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Ser discípulo de Cristo é crer, é reconhecer que foi Deus que escolheu, foi Deus que elegeu. É reconhecer que foi Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, que foi o Espírito Santo que aplicou isso no nosso coração. Esse texto está dizendo que quem vem de cima é maior. Quem vem da terra é da terra. Eu gostaria muito, minha irmã e meu irmão, se você entendesse que o nosso projeto não é um projeto religioso, não é um projeto montado na terra e que estamos marchando para ir para o céu. É o contrário. O Evangelho é um movimento que vem do céu à terra, estabelecido pelo Pai, realizado por Cristo Jesus e aplicado pelo Espírito Santo de Deus. Eu era pastor em Belém do Pará, e aí uma irmãzinha já anciã, cabecinha branca e tal, disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu já estou querendo ir para o céu, já não quero mais ficar aqui. Eu disse: minha irmã, essa teologia sua não está boa. Disse: por quê? Porque Deus mandou Jesus Cristo para cá, e já está programada a segunda vinda de Cristo para cá, e mandou o Espírito Santo para cá. Você vai para onde, minha filha? Está todo mundo vindo para cá. A missão é aqui. O nosso trabalho é aqui. A igreja de Cristo foi estabelecida aqui. E o apóstolo Pedro diz uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz: a igreja é a família de Deus Pai. É Paulo que diz isso. É a família de Deus Pai. É o corpo de Cristo. É o santuário do Espírito Santo. Mas o apóstolo Pedro vai dizer que a igreja é o sacerdócio de Cristo Jesus. Eu concordo plenamente com o pastor Harold Cook, que completou 100 anos, aí celebraram o aniversário dele, etc. E alguém disse para ele: reverendo Harold Cook, que Deus dê mais 50 anos para o senhor. O homem já tinha 100. Ele disse: irmão, não limite a graça divina. O que é isso, minha irmã? Vamos celebrar o cristianismo aqui. Deus nos deixou aqui, não é? Eu nasci no Ceará, mas saí de lá e não voltei mais, porque também não deu mais tempo aí para voltar para o Ceará. Mas, minha irmã e meu irmão, o que eu queria dizer para você é que a igreja é o sacerdócio eterno de Deus Pai. É o corpo vivo de Cristo. É o povo de propriedade exclusiva de Deus. De modo que nós não podemos fugir dessa realidade. E eu queria voltar aqui para o texto de João. Volte sua Bíblia aí, o capítulo 3. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. E o que testifica, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Olha o verso 33. Todavia, olha que bem. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Olha o verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não nos dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu acho o apóstolo João de uma figura extraordinária, porque é ele o primeiro que vai a definir no Novo Testamento o que é a vida eterna. E ele está dizendo, o quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu queria fazer um parênteses aqui dizendo o seguinte. Hoje se reconhece que há bilhões e bilhões de jovens, anciãos, famílias e famílias inteiras, nações e nações inteiras, vivendo como se Jesus Cristo nunca tivesse existido. Como se ele não tivesse nascido em Belém, vivido em Nazaré, Cafarnaum, morreu em Jerusalém, ressuscitou. Eu tenho um vizinho, eu não creio nisso. Diga, um dia você vai crer. Ele disse, mas que não seja através de você. Diga, não se preocupe não, que eu vou encomendar um outro mais forte. Vou pedir que o anjo Gabriel venha te dê uma prensa daquela. Não é? Mas, minhas irmãs, meus irmãos, é tempo de crer. É tempo de assumir essa eleição de Deus. É tempo de assumir esse ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É tempo de assumir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Pai que elege, é Jesus Cristo que executa a salvação e é o Espírito Santo que aplica a salvação nos nossos corações. Nós somos do Pai, nós somos do Filho, nós somos do Espírito Santo. Esse projeto é eterno, é cósmico, é irrevogável e é eterno. Esse texto está dizendo que o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Vamos ler junto o verso 35, todo mundo? Todo mundo. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O meu pai faleceu não faz muito tempo, a minha mãe também. E o meu pai fez alguns pedidos à minha mãe, mas eu não vou nem mencionar esses pedidos que ele fez. Mas o último que ele fez foi o seguinte, olha, Luísa, meu pai chamava-se Ademar, como eu queria que você pudesse ir comigo agora. Eu não quero chegar no céu sozinho, eu queria chegar acompanhado com você. Ela começou a chorar, chorava papai, chorava a mamãe. Disse, não, meu filho, vá, que logo em seguida eu chego. Tem sempre alguém arrumando a mala querendo subir. A minha mãe disse, não, eu vou ficar um pouquinho mais por aqui, eu tenho mais alguma coisa a fazer. Mas minha irmã e meu irmão, Jesus Cristo se fez homem, se fez carne. Ele se fez pecado. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21, vai dizer, aquele que não tinha pecado, ele o fez pecado por nós. A Igreja Presbiteriana crê nisso plenamente, admitindo de que a morte de Cristo é a nossa morte. Aquela morte era nossa, aquela cruz era nossa, aquele sofrimento era nosso. Mas Deus ama o Filho e Ele envia o Seu Filho. E a Bíblia está dizendo que Cristo assume tudo isso. Eu não gosto muito de ouvir esses filmes sobre Cristo e a sua morte na cruz, porque é muito doloroso. Eu fico muito sacudido com esse filme, etc. Mas o que eu queria dizer é que alguém me pergunta, por que Cristo tinha que sofrer tanto? Tinha que sofrer tanto por causa da gravidade do pecado. Se não fora a encarnação de Jesus, se não fora a morte de Cristo Jesus na cruz, nós estamos condenados ao inferno, a passar uma eternidade com Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia diz que Jesus, não tendo pecado, Ele se fez pecado por nós, Ele foi à cruz, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Eu me lembro de um teólogo indiano que veio ao Brasil e pregando nesse texto da ressurreição, ele disse, é engraçado, na Bíblia não tem espaço para mentira. Os judeus se reuniram, disse, Jesus não ressuscitou. Vieram os seus discípulos e roubaram o corpo de Cristo Jesus. Aí diz aquele teólogo indiano, na Bíblia, quando tem mentira, a mentira não dura 3 dias. Publicaram que Jesus não ressuscitou. 3 dias depois, Cristo ressuscita e começa a trabalhar com cada um do colégio apostólico. Cristo morreu, ressuscitou. Ele se fez pecado. Gálatas 3:13 vai dizer que ele se fez maldição no nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado, mas foi pendurado por você, por mim, por nossa causa. Por isso que a igreja se rende. Se rende ao amor do Pai, se rende à graça de Cristo Jesus e se rende ao poder do Espírito Santo de Deus. Mas esse texto está dizendo, se você crê, você tem a vida eterna. Abra sua Bíblia em João 17. Eu gosto muito desse texto de João 17 e o verso 3. Diz assim o texto, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler todos juntos? Quem tiver a Bíblia, por favor. Todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna. A vida eterna é o pleno conhecimento do amor do Pai, é o pleno conhecimento da graça de Cristo Jesus e é o pleno conhecimento, recebimento e batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu queria dizer nesta noite a você, você precisa parar, você precisa refletir, porque é tempo de decidir aonde você vai passar a eternidade. A minha mãe, ao morrer, quase morrendo, perguntou à minha irmã, que também já fez teologia, etc., e ela disse, minha filha, eu vou morrer. Quem vai me receber lá no céu? Ela esperava que a minha irmã dissesse, oh, quem vai esperar é o teu maridão que está lá te esperando. Mas ela não podia dizer isso porque não tem base bíblica. Minha mãe, quem vai te esperar é Jesus. A Bíblia está dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Minhas irmãs, no amor do Pai, na graça de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, nós estaremos onde Cristo estiver. E é Ele que está dizendo que vai te receber. Ele te espera. Você pode não ter pressa, mas que a sua hora vai chegar, vai. Eu vi uma história no Ceará, não sei se eu conto, se eu não conto, tal, que o camarada um anjo apareceu e disse, te prepara que tal dia eu venho te buscar. Marcou o encontro de vir buscar o rapaz. Era um jovem. Aí o jovem tinha um cabelo assim. Aí ele disse, eu vou enganar esse anjo. Mandou cortar o cabelo e tal, ficou quase zerado. A turma está zerando tudo agora aí, é impressionante, né? Aí disse que o anjo chegou, procurou o rapaz, não tinha cabeleira, não tinha mais nada e tal. Vai para lá, vai para cá. Aí disse, já que eu não achei esse cabeludo, eu vou levar esse careca aqui. Ai, ai, ai. Minhas irmãs, a nossa vida está agendada lá em cima. Quem convoca é Deus. Quem marca a data é Deus. Por isso, não brinque. Não é? É Deus. Deus nos amou, Deus nos elegeu. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou. O Espírito Santo está agindo em nós. Está agindo nesse congresso, nesse encontro, nessa noite. Eu queria que você parasse um pouco, refletisse e que você tomasse uma decisão. Eu vou me entregar a Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro. Você não encontra base na Bíblia. Igreja do apóstolo Paulo, igreja de Tomé, igreja de Judas nem tem, nem está na lista. Não é? Igreja de um e do outro. A igreja de Jesus. E quando Jesus sobe ao céu, ele entrega a igreja ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vem e assume a liderança da igreja. É ele que age na nossa conversão. E se o Espírito Santo está te convencendo de que você deve entregar sua vida a Cristo Jesus, meu irmão, não perca essa oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua salvação já foi decidida pelo Pai, já foi decidida por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, e já está determinada aqui na palavra de Deus. Mas você diz João 5:24. Abra suas Bíblias aí em João 5:24 e eu vou encerrar. O texto diz o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todos juntos. Aquele, bem forte, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero dizer aqui uma verdade que eu considero de fundamental importância. A Bíblia está dizendo que quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você confessa que Jesus não veio em vão, que Jesus não morreu em vão, morreu por você, para te salvar, para te libertar, o projeto de Deus Pai em Cristo Jesus é que você tenha uma eternidade na presença de Deus. Mas você tem que decidir aqui. Não deixe para amanhã. Eu tenho um colega, o Helder, que trabalha, montou uma igreja grande aqui próximo, no Jardim Botânico. Ele era empresário na época e resolveu ir para Bogotá montar um projeto da empresa lá. Foi para o aeroporto estava lotado de uma maneira que você não entendia bem as coisas. Houve uma fila lá, ele entrou na fila, abriram a porta do avião, entrou no avião, levantou o voo. Depois de algumas horas, alguém anuncia: este avião estará em Frankfurt daqui a tantas horas. Ele disse, não, mas eu não vou para Frankfurt, eu vou para Bogotá. O senhor está num voo errado. Tem muita gente que se considera religioso, tem muita gente que se considera cristão, mas está num bonde errado. O pior, meu irmão, se isso aterrizar no inferno. E quem vai te receber é o capeta. Capeta é o nome mais suave que o cearense arranjou para dizer que é o diabo. Esse texto está dizendo que quem ouviu a palavra de Deus e creu não entra em juízo. A Bíblia está dizendo que aquele que tomou uma decisão por Cristo Jesus, diz a Bíblia, que você vai estar diante de Deus, não vai ser julgado e você vai ser recebido como se você nunca tivesse pecado na sua vida. Porque Jesus já pagou o preço da sua salvação. Mas, minha irmã e meu irmão, se você chegar lá do outro lado desse planeta e desse cosmos na eternidade, sem Jesus Cristo, diz a Bíblia que você vai ser examinada desde que você foi gerada até os últimos dias da sua vida. Você vai prestar conta a Deus em juízo. Eu, como cearense, eu me converti e digo, não, senhor, cearense tem muitos pecados, eu não vou nessa, não. Eu quero é Jesus Cristo. Eu quero é chegar lá e ver que a minha ficha já foi queimada, ela está limpa, foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu quero o amor do Pai, eu quero a graça de Jesus, eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero viver com os santos do céu. Cuide a sua cabeça agora. Se você já é um cristão, você já é presbiteriano, você pertence a uma igreja evangélica, mas se você crê que esse é um momento de reflexão e você precisa, talvez, um reajuste da sua agenda,